Chorar não vai ajudar. Só presta no prestou do meu irmão, tá ligado, né? Baby, você não vai atender meus desejos agora. Se eu te magoei, vacilei, te peço por favor, não. Tocantes do mundo. Banda, banda, banda Revolution. A evolução do sucesso. Baby, você não vai atender os meus desejos. Podcast Rave do Tom Mix. Podcast Rave do Tom Mix. DJ Tom Mix. DJ Tom Mix. Faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução, pra tentar sair de vez dessa solidão. DJ Skellis e Juninho vão tocar pra nós. Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz, sussurrando em meu ouvido, coisa sem sentido. Meu amor, volta pra mim, que sem você não vivo. Você me perdoa. Rave do Tom Mix. Entreguei a você, rolando na areia. forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. A quarta-feira que caiu no gosto popular. As balas vão rolar.

Revolution. É no máximo, brother.